Minha gata tava bolando com os problemas com a minha sogra. Eu não gosto de te ver triste, e nem quando tu chora. Eu vim com os papos de futuro pra poder tranquilizar. Eu falei pra ela, oi já xereca, vai. Eu falei, oi pra ela, vem devagarinho com a xereca. Vem devagarinho com a xereca. Hoje a xereca, eu falei, oi pra ela, vem devagarinho com a xereca, vem devagarinho com a xereca. Te mandar, tu vai ter que suar pepeca. Pois se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca. Se os cria mandar, tu vai ter que suar. Oi, vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Dá pra linha da, dá pra linha da xereca. Dá pra linha da, dá pra linha da pepeca. Minha gata tava bolando com os problemas com a minha sogra. Eu não gosto de te ver triste, e nem quando tu chora. Eu vim com os papos de futuro pra poder tranquilizar. Eu falei pra ela, oi já xereca, vai. Eu falei, oi pra ela, vem devagarinho com a xereca. Vem devagarinho com a xereca. Hoje a xereca, eu falei, oi pra ela, vem devagarinho com a xereca, vem devagarinho com a xereca. Te mandar, tu vai ter que suar pepeca. Pois se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca. Se os cria mandar, tu vai ter que suar. Oi, vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Dá pra linha da, dá pra linha da xereca. Dá pra linha da, dá pra linha da pepeca.